Pensamos demasiadamente, sentimos muito pouco, necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. No ar, meus caros internéticos, voltamos para mais um episódio do Jurassic Cast. Hoje estou cansado, que eu tive que subir 11 andares de escada. Tá bom, sei. O que foi? Faltou energia aí? Faltou, cara. Esse quem vos fala é Manuel Calavera. Sim, meus caros internéticos, e eu não estou aqui sozinho. Está comigo aqui Miotti. Que frase espetacular. Não é, Brunão? Essa frase é a melhor frase dele. É a melhor frase do Chaplin. Com certeza. Leram aí? Vocês leram aí? Sensacional. Não. Eu não entendi a piada. Puta merda. Está comigo aqui também, Brunão. I love to see the money. I like a feed the sole. I like a food the sole. Eletiletileta. Aquela ótima, né, velho? É cena. Muito bom, cara. Como embromar uma multidão, cara. É, internéticos, está aqui conosco também duas assumidades em matéria de cinema e em matéria de coisas de gente velha. Mentira, tô brincando. Ué, já tô ficando preocupado até com sumidade, pressão. Mentira, brincadeira. Está conosco aqui também, Angélica Hellish, lá do Masmorra Cast. Muito prazer estar aqui. E como o Titãs já falou, né? Tudo tem que virar óleo pra pôr na máquina do Estado, né? Olha aí, cara, que maneiro, porra. Esse aróleo é uma cacofonia fodida, hein? Maróleo, aróleo. Né? Bota um Czinho ali na frente, estraga tudo, estraga a poesia toda. E está conosco aqui também, internéticos, o Marcos, lá também, do MasmorraCast. Seja bem-vindo, Marcos, ao JurassicCast. Ah, obrigado, é um prazer. E olha, o grande ditador mesmo é o relógio de ponto. Esse é o Marcos, galera, pra quem não conhece, ele é da mesma escola de filosofia do Biotti. Só ele entendeu! Ninguém vai entender o fone. Eu entendi. Eu tô falando, Miotti. Miotti, fala, velho. Miotti, olha pra mim. Então, eu tô falando. Miotti, interrompe a abertura. Meu Deus do céu! Olha pra mim aqui, Miotti. Olha aqui, na minha cara. Quando é que você vai descobrir a cura do câncer? Miotti, você é um cara muito inteligente, Miotti. Você não... Cara, o Miotti é aquele cara que a gente fala assim... Atinho, Miotti, já sei, dois. Cara, é perfeito. Estamos aqui hoje para falar de um dos maiores gênios, na opinião deste imbecil que vos fala, acredito que sejam dos outros também. Não os outros imbecis, os outros que estão aqui, né? O imbecil sou eu. Um gênio da sétima arte, cara. Praticamente um poeta que conseguiu transformar filmes mudos em poesias. Hoje nós vamos falar de Charlie Chaplin, mas não exatamente do Charlie Chaplin. Nós vamos falar hoje dos tempos modernos, cara, que é um dos clássicos desse... Puta cineasta, corajosíssimo, geniosíssimo e um pedófilo do caralho também, né? Que pedófilo, puta merda. Já denigrindo a imagem do sujeito, velho. Ah, cara, é porque em 1940 não era, mas hoje é, né? E hoje vou falar, caros internéticos, deste classicaço, clássico mesmo. Olha, que filme fofo, que filme lindo, uma história linda, um diretor não tão lindo, mas assim, muito talentoso. voltamos logo após os reclames do Jaiminho. Eu sou um novo castigo. Eu sou de tamanho mundo. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Os portais do escurecer, frente às trevas do pavor, sob a luz do bem-querer, glória ao nosso Salvador. Negror da antiga era, nasce a luz de uma quimera, glória ao nosso Redentor. Tintones, glória, tintones. Oásis nos desertos da dor. Tintones, glória, tintones. Bonança nos tempos do amor. Obrigado, obrigado. Obrigado às minhas ovelhas. Obrigado. Venho aqui hoje, nesta noite, reclamar para vocês que não estão pagando o dízimo. Quero dizer, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que na internet a banda larga é cara e que para fazer o podcast do Senhor eu preciso de dinheiro. Para de rir. Quero convidar aos senhores para que participem do nosso bazar. O nosso bazar caridoso. Lá você pode comprar roupas usadas por apenas R$1.000 a peça. Chega dessa porra, senão essa leitura de e-mails vai ficar maior que o programa. Ah, meu Deus. Mas é a nossa forma estúpida e imbecil de homenagear aí um gênio do humor que partiu. Tem muita gente que não gostava dele, a gente sabe disso. Cada um tem seu gosto, né? Eu, pra mim, era um gênio. Um grande ator também. Um grande ator, gostava muito do Chico Anísio e... Bonito, bonito, cara bonito. Coitado, bonito, né? Bonito. Maranguape, nasceu em Maranguape. Cara, tá passando na hora do almoço agora, né? Escolinha, né? É, pois é. Vai ficar na saudade, vários trabalhos célebres aí, principalmente na televisão, que a gente sabe, né? Fica aí a nossa singela homenagem a um dos grandes mestres do humor, Chico Anísio. Esteja onde estiver, que esteja bem, né? Que esteja descansando, porque sofreu pra caramba no final. Tá, tá, com certeza. Um cara que faz tanta gente rir não pode estar mal, não. É, pois é. É, então chega de Tintones, né? Porque senão baixa o Tintones aqui em mim. E agora vamos para a leitura de e-mails do Jurassic Este, cara internetico. Antes da gente começar a ler os e-mails e os recadinhos do Jurassic Cast, cara, eu preciso falar da ilustração do Emanuel Braga, que a gente recebeu. A gente é uma pica que recebeu, fui eu, ele mandou pra mim. Foda-se vocês dois, chupem vocês dois. Olha, Emanuel, você sabe que quando você dá um desenho pra alguém, a propriedade intelectual daquilo é da pessoa pra quem você deu, não, né? Não, não é. Então não aquela, aquele, aquele objeto vai virar camiseta, você se fudeu, tá? Cara... Muito show, velho. Tá aí no post, tá aí. O meu vai botar aí no post. Eu só vou tirar aquele dedo, porque senão as vozinhas não vão gostar. É um dedo do médio feio falando, aí não dá, né? Mas, cara, muito foda, velho. Chupa aquela... Eu nunca pensei que eu ia virar um meme. Eu virei um meme. Vocês têm consciência disso, que eu virei um meme? Eu chupo a internet. Eu virei um meme e o Torinho teve muitas mentions. Olha aí. É por isso que taxista não pode se dar bem na vida. Entendeu? O taxista se dá bem na vida, o cara começa a rotar. Velho, o negócio é mentions. Eu tenho mentions. Não, ele primeiro começou se achando celebrity. E falou que foi pra celebrity. Campus Party e pagou de celebrity. Aí agora que tem muitas mentions, o que será que vem por aí? Cara, mudança de sexo, né? Começa assim, né? Só se for, começa assim. No caso dele, eu acho que ele vai assumir. Bom, enfim, deixa lá. E agora vamos para a hora da quitanda, cara. Puta que me pariu, esse programa tá foda, hein? Cara, vocês estão fazendo isso aqui, vocês dois. Não, eu tô fora. Eu passo o dia inteiro trabalhando, cara. Quem arruma os esquemas é o Miote. Ah, eu acho engraçado que tem 3 ingressos, 2 participam. Tá porra dos ingressos logo de uma vez, cacete. Vai ficar botando o povo pra participar. O pessoal tem que participar mais, pô. O que que tá acontecendo? As pessoas estão esperando promoções no programa. Não vão sair no programa, vão sair no site. Tem que olhar o site todo dia. Gente, olhem o site, acessem mais o site, bota aí na tua página principal do dia, ou então na hora do almoço ali, depois de ter comido alguma coisa. Acessem o site, porque lá vocês vão poder encontrar muito mais coisas do que nosso podcast, cara. As coisas estão... Não, também não é assim, né? Vai ter muito mais coisas. Ah, beleza, então não escuto mais podcast. Não tô dizendo pra deixar de escutar o podcast, não. Mas além do podcast, cara, a gente vai tá começando a botar muito mais coisa no site. Por exemplo, o próprio Jurassidal ou Jurassidesse, né? É, pois é. Jurassidal... Jurassidade. Não sabemos ainda o nome daquela merda. Não sabemos se é Jurassidá ou Jurassidesse. Se é Jurassivai, Jurassifica. Só sabemos que tem Jurassic no nome, né? Mas de qualquer maneira, novas atrações, atrações de vídeo. Às vezes a gente pode não conseguir colocar no YouTube porque eles cortam a música, etc. A gente vai colocar no site, cara. Quem não curte no Facebook tá perdendo. Quem não segue o Twitter tá perdendo. Isso. Quem não acessa o site tá perdendo. Se você só escuta o programa, só assinou o feed e adeus internet, amigo, tá perdendo tempo da mudança. Sinto lhe informar, mas você está perdendo promoções. Tá perdendo de assistir filme de graça com a gente. É, meu amigo. Então, abre teu olho. Cara, falar nisso, tivemos ontem, dia... Que dia foi? 29. Dia 29, né? Ontem a gente foi na pré-estreia do Fúria de Titãs com o pessoal que ganhou os ingressos. Cara, foi maneiro aquele negócio. Né? Foi bom. Foi legal, foi bem legal. O pessoal foi, o Miote pagou de celebrity, quis furar fila. Foi um esquema. Você viu, velho? Ele tá louco. Ele tá louco, cara. O Miote tá louco, cara. Não, mas olha só, uma parada que eu preciso contar aqui. O Miote, cara, ele tá perdendo a noção da realidade com essa porra de podcast. Ele é Torinho, tá na escola do Torinho. Exatamente, o Miote tá virando o segundo Torinho. Olha só o que o Miote falou pra noiva dele. Eu tava almoçando com o Miote, porque a gente participou do Radiofobia, né? E aí foi recorde de download lá, não sei o que e tal. Aí o Miote virou pra noiva dele e falou assim, olha... Ele falou quase igual o Tintor. Olha... Eu não sei. Eu não sei se você sabe. Mas agora... Terei que comer as grupes. Foi quase isso, cara. Ele veio e falou assim, olha, você abre o olho, porque não pode ser tão ciumenta, porque o assédio vai ser grande. Esse filho da puta falou isso, velho. Não, eu falei, Miote, acorda, bicho. Puta que pariu, velho. O Miote tá se achando a celebrity das galáxias, né? Resultado de quem acertou, qual era esse programa que estamos gravando agora, Tempos Modernos? Netu, puta que pariu. Netu, que deve ser neto, deve né? Deve ser neto, é, deve ser neto. Rafael Coelho Primo e o Michael de Souza Moura, esses que ganharam a promoção dos Tempos Modernos, que acertaram na cagada, porque não tinha como saber mesmo. E o que que eles ganharam, Miote? Ganharam a camisa do Star Wars Episódio 1 em 3D. Tamanho P. É, esse é o problema, acho que o tamanho é M, viu? Gente, na pior das hipóteses, serve de pano de chão. Você é ouvinte que faz camisetas promocionais. Você tem que saber que o teu público-alvo, no mínimo, tem 3 km de raio. Meu amigo, tu vai fazer a camiseta PP, o cara vai usar de braçadeira. O Brunão tentou botar uma dessas camisetas, nem perguntou, você tá de luto? Por quê? Ele falou, não é luto, que eu botei uma camiseta no braço. Eu botei e fiquei sufocado, cara. Eu quase morri asfixiado, velho. Aí, caralho, é a força, o Brunão, não é a camiseta. Eu botei e parecia Baby Luke, velho. Enfim, ganharam, é isso. Esperem receber em casa aí, que já mandou... Já mandaram o endereço, né, Miote? Já mandaram, o e-mail já mandaram. Qualquer hora chega em casa. Andanças pela podosfera, vamos lá, rápido. Radiofobia número 83, foda o programa. Um fenômeno, como diria o Léo Lopes. Fenomenal. Inclusive, a gente tem que agradecer ele mais uma vez. A gente já agradeceu muito por ele ter convidado a gente pra ir lá, mas, cara, foi muito legal, cara. Eu gostei demais. O negócio de participar ao vivo, assim, a gravação, depois que fica pronto, tá legal. Mas o negócio de participar ao vivo é que é maneiro, cara. É, ao vivo é interessante mesmo. O ao vivo é muito foda, cara. Fica falando com os ouvintes lá no chat, é muito bom. Porra, é muito legal. E ele bota as músicas na hora, e ele bota os efeitos. Pô, é muito maneiro, cara. Mas, enfim. É maneiro mesmo. O problema é que eu dei uma Ruth Lemos no meu retorno. Né? Eu falava alguma coisa, eu falava, as pessoas precisam saber. Saber? É. É o sanduíche, ixi. De qualquer maneira, é fera demais. Se você não escutou ainda o Radiofobia 83 com Jurassic Cash, lá você vai descobrir toda a nossa história, de como nos conhecemos, de como resolvemos gravar, de qual foi o programa mais difícil de gravar, qual foi o mais difícil de editar. Quem é a estrela pensante por trás do Jurassic Cash? Porque o Miote ali, né? Isso. Quem se inventou o nome, Miote? Eu. Quem vendeu o nome? Mas é a verdade, ué. Ô filho da puta, você sugeriu, a gente aceitou ou não? Eu decidi. Tu decide as cuecas que tu usa, Miote. Vai te a merda, Miote. Não fode, Miote. Não, mas o Miote é a alma do Jazz Cash, rapaz. É isso aí. Vida longa e próspera aos exploradores jurássicos. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a vocês pela companhia no filme. Me diverti muito com todos vocês, mas os comentários inesperados do Calaveira me fizeram rir o filme todo. O mais marcante foi quando Steven Seagal apareceu na tela e disse em alto e bom som: vai lá, Magal! Pra quem não percebeu, a gente tá falando sobre aquela vez que a gente foi no cinema com alguns ouvintes, tá? Fomos assistir o filme do Anderson Silva, exatamente. Não conseguia conter o riso, foi muito comédia. Entre as milhares de coisas que eu gostaria de dizer a vocês, o mais importante é, vocês são foda. Pra mim, vocês estão desbancando muitos podcasts que estão no topo. Continue assim, já estão nos meus favoritos. Gostaria de destacar para todos os ouvintes a diferença que faz conhecer as pessoas que tanto escutamos, não só no JazzCast, como em outros podcasts. Já havia conhecido outros casters, mas nenhum deles foi tão acolhedor e tão divertido quanto o pessoal do JazzCast. Sim, tô pagando pau mesmo. Você escuta tanto e se diverte tanto que você se sente na roda de amigos gravando com eles sobre diversos temas. Parece até que somos amigos de longa data. Por fim, adorei conhecer a todos. O Mafia Sonora, cujo podcast já tá no meu iPod bombando. Cara, esse Mafia Sonora, eu vou te contar, velho. Esse cara, ele está usando o Jurassic Cast pra se promover, velho. Ele é feio, né? Cara, Mafia, tu tá escutando isso? Filho, dá um trato nessa carranca, tá feio pra caralho, velho. Faz a barba, né, bicho? Faz a barba, corta o cabelo, sei lá, usa um lencinho, puta que pariu. Se seca, né, bicho? O bicho vai ficar puto. Ele vai me desconvidar. Ele me convidou pra participar do cast dele, ele vai me desconvidar. Merece. Aí, vamos lá. O Leonardo, que faz vitrines, todo tímido, mas foi o único que animou a tomar um chopp comigo e com a minha amiga. É o que eu falei pra ela no dia. Ela, vocês não bebem, não? Eu falei, cara, quem faz podcast e bebe é um convite ao processo. Ou seja, máfia sonora. Ao meu quase xará, Bruno, que perdeu o cargo de fã número 1. Pegadinho malandro! Muito obrigada mais uma vez por tudo e fica a pergunta. O brigadeiro estava bom? Porra, tava aquele brigadeiro ótimo, foi bom. Cara, puta merda, aquele brigadeiro foi bom demais. Agora, gostei não. Inclusive... Gostei não. Eu gostei. Gostei não. Tava bom não. Tava bom não? Tava não. Só se foi o teu, porque o meu tava ótimo. Meu tava muito bom. Eu não gostei. Nossa. Eu achei muito simplório. Um presente muito simplório. Mas que viado. Que filha da puta. Bruna, pensou não liga na não. Na minha categoria, um bombonzinho. Pelo amor de Deus. Cara, eu já falei. Quem escuta o Jurassic Cast sabe como agradar um homem. Peitinhos, acabou. Que você isso, faz um topless? Puta que pariu. Nunca mais. Brincando, né? Bruno. Tô brincando, Bruno. Pelo amor de Deus, tô brincando. Bruno e Anne. A Anne tava lá também, né? Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Mas se vocês quiserem fazer também, eu não ligo, não. Mas continua. Não, aí ela sugere aqui que a gente fale um dia sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias. Na verdade, ela quer que fale no dia 25/5, que é o dia da toalha, né? Será? Será. Será? Será. Ih, rapaz. Será, rapaz? E ela pediu aqui pra eu falar sobre o nome do filme que ela riu muito quando assistiu. Ah, meu Deus. Deixa eu ver se consigo aqui, peraí. The Blues Brothers. The Blues Brothers. Isso. O Joel iria falar The Blues Brothers. Não, The Blues Brothers. The Blues Brothers. Eu prefiro falar em português. O nome dele é Os Irmãos Cara de Pau. Isso. Um dia a gente vai fazer. Esse aí, um dia a gente fala sobre ele. Esse é um dos meus filmes favoritos, cara. Aí ela falou uma coisa aqui que serve pra todo mundo, hein? Contem sempre comigo pra divulgar as promoções e auxiliar sempre que preciso. Olha aí, galera. Isso é um exemplo de ouvinte. Aprende, bandiputo. Aí um grande abraço à nova amiga dos exploradores, Bruna Alves. Bruna, um beijo, querida. O brigadeiro estava fantástico. Bruna, eu estou brincando com relação a lá o negócio Top Lays, mas se você quiser fazer, eu não ligo, tá? Caralho, velho. Que pariu. A Anne também tá convidada, cara. Próximo e-mail. Fala pessoal do Jurassic Cast. Eu conheci vocês quando escutei o podcast com a palestra do Radiofobia mais We Are Geeks na Campus Party. E eu estou acompanhando o podcast de vocês desde então e aos poucos estou escutando os episódios antigos. Imagino que vocês nem vão ler meu e-mail por estar tão atrasado, mas eu queria muito mandar esse e-mail mesmo assim. Esse filme está entre os melhores filmes que eu já vi na minha vida, junto com Rocky Balboa, e não tenho nada para acrescentar no que vocês falaram sobre o filme em si. Concordo com tudo que vocês disseram sobre superação, inclusive a melhor frase que eu já escutei na minha vida foi a seguinte: "But it ain't about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done." É aquela frase que o Balboa fala pro filho dele quando o filho dele fica acusando ele por ter uma vida medíocre. Essa parte é foda pra caralho, né? E trago isso comigo desde então e tento sempre continuar em frente, independente do que aconteça. Inclusive, tenho tatuado uma frase que resume isso, que é "keep walking", mas não é por causa do Whis. Não, isso é o que você falou pra tua mãe, né, bicho? Inclusive, me casei no início desse ano e entrei na igreja com a música tema do rock. Ih, meu, se fudeu, ó. É uma música que me arrepia. Eu não vou entrar com o do rock. Tu não ia fazer com agora? Do rock, não. Ah, tá. É uma música que me arrepia e que me faz lembrar de várias coisas que passei então. Nada melhor que no dia mais importante da minha vida eu entrar com uma música tão importante. Tive que aguentar umas piadinhas de que tinha sido uma luta, etc, mas valeu a pena. É, serve os idiotas que não entenderam a mensagem. Obrigado pelo episódio sensacional e por me fazer me emocionar com as histórias de vocês. Abraço, Gabriel Nunes Rabelo. Muito bom, obrigado, Gabriel. Gabriel, muito obrigado pelo seu e-mail. Cara, quem tá escutando isso, quiser mandar e-mail do rock, não tem problema não. Pode mandar, o programa é velho, mas a gente já gosta de receber muito o feedback de todos os programas, é claro. Mas o rock, por ser um programa mais antigo, não vai mandar, porque eles não vão ler. Cara, a gente lê. Primeiro que a gente lê todos os e-mails. Não, nesses e-mails agora que a gente recebeu da semana, a gente recebeu 3 e-mails sobre o rock. Olha aí, só essa semana. Muito bom. Continuem assim, gente. Mandem e-mail. E escutem os outros programas. Podem mandar também os outros programas. Tem problema não. Pode mandar à vontade. A gente quer ler. Não, e escutem também os outros programas que são tão bons quanto o rock. Cada um tem sua temática. O rock foi mais emocionante. Último e-mail. Olá, manezada. Acompanho o Jurassic Cast desde o 5º episódio. Frank, meu filho, cuidado com o tafetá. E desde então virei fã, ou seja, o trabalho de vocês é ótimo mesmo. Esse e-mail de tentativa de primeiro contato vai para a categoria chato sugerindo pauta. São filmes bem esquecidos, talvez até desconhecidos, porém alimenta a esperança de algum deles figurar por aqui. Bem, lá vão minhas sugestões. Brasil, o filme de 1985, Mulholland Drive, que é foda. No dia que a gente entender esse filme, a gente não faz um filme. Eu acho que vai ser maneiro a gente fazer sem entender nada. El Ángel Exterminador, de 1962. Esse é do Buñuel isso aí. Exatamente. Tonari no Totoro, que eu não faço ideia do que seja. Calaveira, sabe? É um pornô, velho, de 88. Que pariu. Naquela época os nomes podiam ser explícitos. Porque Tonari, Tomar e Totoro. Que pariu, velho. A ignorância é inacreditável, né? É Meu Vizinho Totoro, cara. É uma animação japonesa linda, linda, linda, linda, linda, linda de morrer. É do mesmo estúdio que fez o Pônio, que eu sou doido pra fazer um programa sobre Pônio, que é uma coisa fantástica. Que não, a gente vai fazer. Que não é um anime, na verdade. É uma animação japonesa feita em aquarela. Puta que me pariu, velho. Olha só isso aí. É muito, muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Muito legal muito mesmo. Continue. Além disso, também sugeriu Dancer in the Dark ou Dogville. Além disso, ele pede também Super Vixen ou Faster Pussycat QQ, que também é um clássico do cinema exploitation. Waking Life. The Zunder English Set. 12 Angry Men, que é um filme maço. É um filme maço. 12 Homens e uma Sentença. Esse filme é muito bom. Testemunha de Acusação, do nosso querido Billy Wilder. Witness for Prosecution. Paper Moon ou Targets, ou The Last Picture Show. Enfim, a criatura aqui fez uma lista dos filmes que ele tem em casa e pediu pra gente fazer e não falou quem é. Ele falou que o nome dele é Ceci Nepamuá. Enfim, você aí que tá ouvindo essa merda, sigam no arroba Jurassicast, que a gente tá passando pelo Twitter e eventualmente pelo Facebook também, a programação de filmes maneiros que tá passando. Então, por exemplo, vai começar Conan, sei lá, 2 horas da madrugada, tu tá acordado, não tem porra nenhuma pra fazer, a gente vai lá dar um toque e você vai poder curtir um filme maneiro. Beleza? Então fica de olho nisso aí também. Olha só que serviço de utilidade pública. Recado dado, recado cumprido. Fique agora com Tempos Modernos, que tá lindíssimo esse programa. Tá muito legal. Muito maneiro mesmo. Muito fofo, cara. Muito bom falar de Charlie Chaplin. Um gênio. Tchau pra vocês, interneticos. Até a próxima leitura de e-mail. Tempos Modernos. Que filme, né, pessoal? Eu fico emocionado toda vez que vejo esse filme, sinceramente. Não é dos mais emocionantes do Chaplin, na minha opinião. Não sei o que vocês acham. O que vocês acham? É um dos mais emocionantes? Não é? Tô falando merda? Vocês caíram, que eu tô, não tô escutando ninguém. Estamos aqui. Eu tô deixando pros convidados falarem primeiro. O que vocês acham? Minha querida Angélica e meu caro Marcos. Meu caro Carlos Marcos. Opa. Eu não consigo separar. Carlos Marcos, né? Marcos, Carlos. O que vocês acham? É um dos filmes mais emocionantes, não é? É um marco na história do cinema Tempos Modernos. Isso é indiscutível. Então, eu acho que não é um dos mais emocionantes. É um dos que pega, talvez, menos pela emoção, mas é um dos mais, assim, críticos, ácidos dele, e é um dos que eu acho mais engraçados também, dentre os longas dele, né? Parte da emoção tá mais aí pra história de amor dos dois, né? Uhum. E essa coisa dos pobres tentando lutar pra sobreviver e tudo, mas ainda assim tem sua carga de emoção também, um pouco menos que os outros, mas é um dos que eu mais ri também. Eu acho que as piadas aí deram muito certo, ajudadas por essa coisa do cenário, das máquinas e tudo, as piadas dele com a fábrica são muito boas. É, eu tenho muita risada. Eu acho o Luzes da Cidade mais emocionante. E o Garoto também. Ah, o Garoto. Mas esse é o mais não. crítico, concordo com o Marcos. É Garoto bem... não, Garoto não. Garoto eu não posso falar do Garoto porque ele já começa. Uhum. O Garoto inaugurou a pornografia emocional no cinema, né? O Marcos cunhou esse termo aí, pornografia emocional. Esse é um termo excelente, cara. Apesar de achar ele não tão emocionante quanto o Garoto, quanto o Luzes da Cidade, até mesmo Luzes da Ribalta, que eu também acho emocionante pra caramba, eu ainda consigo me emocionar muito, principalmente no final do filme. A cena final me emociona demais. Realmente, esse é um dos mais engraçados. Fico, assim, embasbacado como esse cara era sensacional na expressão corporal dele. Ele era um palhaço inteligente, né, cara? Ele sabia fazer um pastelão sem exageros. Exatamente, pronto. Isso, sei que o pastelão dele é na medida certa. Ele tinha muita coisa do pastelão, muita coisa do circense na atuação do Chaplin, mas ao mesmo tempo é igual o Miotti falou, ele era aquela coisa sob medida. Que aí é o que eu digo, que aí eu entro com a minha opinião mesmo. Eu me emociono, não de cair em lágrimas e tal, mas assim, é tocante. Qualquer filme do Chaplin, desde o mais agitado ao mais dramático como O Garoto, que virou um fenômeno na época que foi lançado. Mas assim, eu ainda assim acho muito emocionante qualquer filme do Chaplin, porque eles são carregados de uma poesia intrínseca em cada um dos filmes. É verdade. O Tempos Modernos da Internet, pra você que não conhece, a sinopse ela é muito simples. É o vagabundo, que é o personagem icônico do Chaplin, que é aquele palhaço de chapéu coco, aquele paletó 3 números acima do dele, uma calça larga, um sapato grandão e uma bengalinha de bambu. É aquele personagem. E ele trabalha numa fábrica perto do declínio da era industrial americana, onde se trabalhava 16, 17, 20 horas por dia. E é um cara que começa a ter problemas de estresse de trabalho, né? E a sinopse é basicamente essa. E ali ele começa a se envolver em altas confusões. E no filme vai desenvolvendo dentro daquele universo, que é aquele universo industrial, onde você tem um mega empresário, um mega dono de negócio e ele simplesmente usa as pessoas assim, a maneira que ele quer. Ele, por exemplo, tá lá o cara jogando paciência, jogando quebra-cabeça no escritório, lendo folhetim da tarde. Lendo Tarzan, muito bem. Aí ele simplesmente dá na cabeça dele, liga pro Leão de Chakra, vira e fala assim: fulano, aumenta a velocidade do nível 4, porque simplesmente deu na telha dele. Aí ele aumenta a velocidade da produção, aí você vê os funcionários, coitado, tudo desesperado pra dar conta. E aí entra aquela palhaçada do Chaplin que todos nós adoramos, né? E você, Miotti, o que você acha? É um dos mais emocionantes do Chaplin, não é? Não acho não. Eu emociono muito com o Grande Ditador também. Aquela cena final, eu gosto muito na hora que ele tá fazendo o discurso. Oh, maravilhoso. Aquele do discurso é foda, né? O discurso é foda também. Mas é como eu falei, o Tempos Modernos pra mim é um pastelão na medida certa. Pastelão na medida certa. A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Dentro do elenco, temos os dois atores principais, que é, obviamente, o Chaplin e a Paulette Goddard, que era uma atriz muito famosa, né, Brunão? Eu não sei se ela era tão famosa não, mas eu sei que ele tava pegando. E pegou bem, porque fora a enorme testa dela, ela era bem gostosinha, né? Era gatinha, né? Pois é, gatinha. Ela usa um vestidinho coladinho o filme inteiro, né, cara? E mostra as pernas várias vezes. Não é? E é uns colchão, cara. Anos 30, hein? Você vê que o Chaplin brinca com cocaína? É, exato. Esse filme ele tem umas paradas bem ousadas, eu acho. Bem ousadas. Tem até mamilos, cara. Tem, mamilos. Brincadeira com mamilos. E em 1930 já geravam polêmica, né? Pois é. O que eu fico pensando sempre nessa época de filmes mudos é se a pessoa tinha uma voz esganiçada ou não. Em um determinado momento do filme, dá pra ver que o do Chaplin não é muito bonita, não. Você tinha muito esse problema que o cara era um homem enorme com a voz de ursinho carinhoso. Isso. E a garota tinha a cara de Barbie, mas tinha a voz de Mun-Ra. Nossa. A chegada do cinema falado acabou com a carreira de muita gente, né? Infelizmente. O Chaplin lutou muito, né, contra isso, né? Ele tinha muito receio de fazer filme falado, principalmente porque ele achava que a expressão corporal dele era suficiente pra passar qualquer mensagem, né? É, com licença, mas esse é o lado, esse, na minha opinião, é o lado filho da puta do Chaplin, né? Muitos resistiram, né? Ele foi um dos que resistiram, né? Aquela evolução da mídia, e o cara não quer que a coisa evolua porque pra ele tá legal, porque ele era o rei do filme mudo, cara. Não tem como falar. Não, sabe o que é? Não, é que o cara era um cara do teatro, da pantomima, né? Da mímica, entendeu? Isso. Então ficava mais difícil pra ele acreditar que isso aí ia dar certo, né? Se os próprios Lumière, gente, eles não acreditavam que ia dar em nada esse invento, né? Imagina. O Chaplin também. Foi sem querer. O Chaplin era um cara que ele gostava muito de cinema e ele conhecia muito o cinema de outros locais. Ele era um cara inglês, ou seja, ele tinha influência do cinema da Europa. E os diretores europeus, em peso, eram contra o cinema falado no início, né? E acho que até os caras que eram ídolos do Chaplin, talvez, se pronunciaram contra o cinema falado e ele foi na onda também, né? Sei lá, pessoal, eu vou insistir um pouquinho na questão do, cara, não mexe no que é meu, porque é basicamente hoje o que acontece no cinema digital, é basicamente hoje o uso de interação de CGs em filmes, os diretores antigos não gostam, não, bota bonequinha digital, coisa de fresco, cadê o Almodóvar pra botar alguém sendo estuprado aqui, que isso? É, por aí, lindo, maravilhoso. Um filme, a mulher dormindo 3 horas, aquela porra deitada, e nego acha aquele filme lindo. Qual o filme que tem uma mulher dormindo 3 horas? Fale com ela, aquela porra daquele filme, nego acha canhoso aquela merda, lindo. Mas um monte de personagem faz um monte de coisa. Mas só tem uma mulher em coma, caralho, é um personagem. Mas o espetáculo é ela. Eu acho legal que teve filho da puta na época que falou que a atuação dela foi excelente, cara. Eu juro por Deus, eu juro por Deus que eu vi, sério, nego falou, a atuação excelente da moça que estava em coma, caralho, que pariu, velho. Na época o pessoal chamou o filme de Fale com Ela, mas não coma, né? É, no cara comeu, né? A vida é maravilhosa se não se tem medo dela. Pra concluir, eu acho que isso é um pouco de resistência mesmo da velha guarda que resiste no novo. O cinema hoje não é nada sem um som. Então, mas se você for entrar no mérito dessa questão, o pessoal também resiste ao cinema 3D. Por favor, levante a mão, quem gosta de cinema 3D? Olha aí. Olha aí, você não viu ninguém levantar a mão. Né? Ninguém se pronunciou. Então pronto. Eu vou concordar com o Rodrigo, em gênero, número e grau, pelo seguinte: o som, quando chegou o som, o cinema falado, ele obviamente trouxe acréscimo de conteúdo, porque tinha diálogo, né? No começo eram diálogos meio idiotas, né? Que o pessoal falava qualquer besteira, porque queriam ver o pessoal falando, não importava o quê. Mas depois, isso ajudou a linguagem do cinema a se desenvolver, trouxe mais profundidade para os filmes, enfim, mudou mesmo a cara do que era o cinema mesmo, o conteúdo do cinema. O 3D, ele tende, na verdade, a tornar o conteúdo mais pobre cada vez mais, né? Ele faz o serviço contrário. Você está sendo injusto porque o 3D também traz profundidade. Meu pai do céu. Que deselegante, Bruno. É um cara, você é um cara capaz, Bruno. Você não precisa dessas coisas, cara. Ah, foi legal, pô. Não foi, não. Vai lá, Marcos, pode falar. E esse filme do Chaplin, Tempos Modernos, especificamente, não é um filme totalmente mudo. Você tem falas no início, tem perto do final a canção. E é um filme até engraçado, porque você tem personagens falando nos monitores, nos rádios, no início. É, mas é só na parte mecânica. Isso, e tem ele cantando. E aí o resto do filme todo é todinha a gramática do cinema mudo, né? Bom, enfim, ele é um filme meio híbrido. Não, mas é porque o cinema falado já tinha surgido, o quê? Uns 3 anos atrás, né? Com o cantor de jazz, né? Isso, exatamente. Aquele filme que fez um sucesso, recebeu o prêmio. E ele começou a inserir de maneira bem lenta isso daí, apesar da resistência, no né? Luzes da Cidade, tem a cena logo no início que eles levantam o pano e ele tá dormindo na estátua. Tem lá o prefeito que vai inaugurar a estátua. Ele fala, só que ele fala uma coisa que é ininteligível, que o Chaplin tinha essa mania de querer... Ah, vocês querem som? Tá, eu boto o som, mas ninguém vai entender o que ele vai falar. Ele ficava trolando, ele né? Ficava trolando. Então ele bota o cara falando... Nem a professora do Charlie Brown. E aí inaugura a estátua e pronto, o cara falou. A gente não precisa entender o que ele falou pra saber que ele tá inaugurando a estátua, sabe? Eu acho que dentro disso é que é a genialidade do Chaplin. Ele tá querendo passar uma cena na história. Ó, o cara tá contando aqui uma história na música de que é um cara conhecendo uma mulher e ele tá mostrando um anel de diamante pra ela. É isso. E a gente entende tudo isso sem o cara cantar nada que a gente consiga entender. Nisso, eu bato palma. Ele era um cara que conseguia contar uma história sem emitir um som. Você vê muito bem isso, a vendedora de flores dele. A vendedora acha que ele é um milionário. Ele tava pensando como que ele ia convencer uma mulher que era cega, que a vendedora de flores era cega. É o Luz da Cidade, pô. É isso aí, que é a cena da vendedora de flores. Que ele, como é que ele ia convencer ela e o público é surdo porque não tá ouvindo nada, e ela é cega. Como é que ele ia convencer os dois extremos de que ela poderia achar que ele era um magnata, um milionário? E ele faz simplesmente, o palhaço tá, né, que é o vagabundo, tá parado do lado de um carro, a porta bate, a vendedora escuta, olha... Escuta assim, olha, né, vira a cabeça pro local e supõe na cabeça dela que ele era um cara que saiu de um carro, que era um cara... E ele tá de bengala. E ele tá de bengala. Cara, puta que pariu, velho, isso é coisa de gênio. Exatamente. Ele era genial, gente. Cada cena de... com mesmo que tenha muito humor dentro desse filme aí, o Tempos Modernos, através do humor ele tá criticando de uma maneira ácida. Exato, eu acho que é importante a gente até bater um pouco mais nessa tecla da crítica, porque assim, o filme ele critica qualquer forma de ismo, como diria o nosso querido Ferris Bueller, qualquer tipo de ismo, nazismo, fascismo, stalinismo, comunismo, capitalismo. Liberalismo, capitalismo, ao mesmo tempo em que ele critica a Revolução Industrial, ele critica a força policial. Exatamente. Critica a pobreza. Na verdade, não a força policial, mas a opressão do Estado, né? Não, ele critica a coisificação das pessoas, né? Isso, a coisificação das pessoas, máquina tomando lugar de homem, a máquina fazendo uma coisa pro homem, pra ele deixar de fazer esse negócio pra ele poder fazer outra. O cara ter que ser alimentado por uma máquina pra ele não parar de trabalhar. Olha como o homem virou uma máquina, né? E ele se tornando o alimento da máquina. Isso. Ao mesmo tempo que ele vai se tornando também. Exatamente. Tem uns elementos nesse filme de ficção científica. Essa coisa do cara tá olhando os empregados pelo monitor, isso não existia nas fábricas. E a gente acha tão genial a ideia do George Orwell, do 1984, do Grande Irmão, pois o Chaplin, não sei se inspirado nele ou não, porque o livro não tinha saído há muito tempo, não sei se o Chaplin já tinha lido o livro. Não, o livro é de 48, cara. Então, o Chaplin teve essa ideia antes, né, do Grande Irmão, né, na figura do empresário. E é uma crítica também ao taylorismo, essa coisa de você segmentar a produção. Tem o pessoal que trabalha, que põe a mão na massa, e tem o pessoal do setor estratégico, os inteligentes vão pro setor estratégico, vão mandar, e os burrões, teoricamente, vão lá apertar parafuso, né, a vida inteira. Exato. Até ficarem neuróticos. A neurose do apertador de parafusos, que esse filme mostra muito. O filme que fala, que trata muito bem disso, é o Adorável Mundo Novo, né? Isso, Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, que fala sobre isso mesmo, que é justamente as castas, né? Você tem a galera que pensa, a galera que produz e a galera que faz. A galera que faz não tem direito a voz nenhuma. Que é baseado simplesmente no livro, tem né? que fazer. Baseado no livro. Do Zucchi. Cara, e o pior é que eu vou te dizer que eu trabalho numa empresa que é mais ou menos assim, cara. Tem a galera que faz, a galera que pensa e a galera que ganha dinheiro. Não, justamente, é o modelo brasileiro, né, de empresa. Eu sou funcionário público, é um pouco diferente. Tem a galera que não faz, a galera que finge que tá mandando fazer, e tem os políticos que não fazem, não mandam fazer e só ganham dinheiro. É mais ou menos assim. Eu tava numa pior situação. Eu era da galera que pensava, que fazia, que se fudia, e tinha uma galera que simplesmente pegava o dinheiro. Opa, aí é pior. É complicado. Eu acumulava todas essas funções. Pois é, mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente até colocar aqui, explicitar isso de uma maneira evidente, é a cena logo no começo do filme, que ele abre o filme com o tempo, né, o relógio correndo, e aí ele tem a explicação, ele te conta o que ele vai mostrar no filme, né, ele fala que é... Esse filme é sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Exatamente, ele basicamente fala isso. E aí vem a cena do rebanho de ovelhas. Sim. Nossa, muito boa. O rebanho de ovelhas que ele dá um fade e se mistura e vira os trabalhadores saindo como um rebanho de dentro do metrô pra poder ir trabalhar. Agora, eu não sei se vocês perceberam, na cena das ovelhas, tem uma única ovelha negra. Sério? Ela passa no meio do rebanho. Cara, eu não vi. Que legal. Não reparei. Essa ovelha negra é o Chaplin, cara. Essa ovelha negra é ele. Ele se colocou ali como a ovelha negra. Aquela que até vai no rebanho, mas ela não aceita a parada. É isso mesmo, acabei de ver aqui. Cara, muito foda. Muito foda. Um cara desse é mais do que gênio, cara. Sabe o que eu gostei dessa cena? Mostra muito bem o que ele quis dizer. As pessoas, naquela época, né? Que é o contexto do filme. Hoje ainda, mas as pessoas são... Naquela época não, o filme é atualíssimo, cara. Sim, sim, mas assim, ele tava retratando aquela época. Mas assim, o filme é atual, realmente. Mas assim, ele é uma cena que serve justamente pra contextualizar como as pessoas estavam sendo tratadas pela indústria. Acabou. Cara, ele pegou um bando de ovelha, mandou o cara, toca as ovelhas. As ovelhas tocou, ele filmou, deu fade pra cena dos humanos. Acabou. Ele contou o que ele quis dizer. Cara, exato. Aí você vem hoje, tem um cara, qualquer diretor, não estou falando de diretor específico. Aí vem um cara, me bota um cocô em cima de um sundae. E um papagaio sobrevoando o sundae. Aí ele quer dizer que aquilo é uma crítica à sociedade. Ah, vai tomar no olho do cu, né, porra? Que merda! Eu tô adorando os exemplos que ele tá usando, porque eu já assisti muita coisa, eu nunca vi nada assim. Eu queria saber da onde, cara, que ele é um isso. Lars von Trier é ótimo pra fazer essas coisas. Ele é ótimo. Ele quer falar sobre a dificuldade de relação entre homem e mulher. Ele bota os dois brigando? Não. Ele pega a mulher e dá uma tora no saco do cara. Pá! Isso aí eu quis dizer que a mulher não gosta do cara, vocês entenderam? Cara, é ótimo. Brincadeiras à parte, é uma cena que me chamou a atenção justamente pela sua simplicidade, que foi muito bem feita. E é uma cena que ela não... inicia uma comédia, ela não tem nada de engraçado, ela é uma cena que chega a ser sinistra, né? A ideia que tá por trás dela. Parece aquele filme apocalíptico, né? Meu Deus, a sociedade está se acabando. A trilha sonora também, bem pesada, né? A trilha sonora é muito sinistra nessa parte, cara. É assim, você fica tenso só com a trilha sonora. Sim, porque é aquela trilha de maquinário... Ela é repetitiva, ela se repete, né? Ela é meio que um looping. Ela fica num pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, né? Um negócio meio exército, meio, sei lá, é uma coisa bem esquisita. bem lembrado, o exército ele usava mais ou menos na Primeira Guerra Mundial, ele usava mais ou menos essa, esse no rádio usava essa, enquanto isso na sala de justiça, sei lá, sacou? Pra quem tiver curiosidade, né, tem um documentário chamado Baraka, né, de 92, ele refaz essa cena de uma maneira mais terrível, né, que é a cena dos pintinhos que vão caindo, assim, são vários pintinhos, né, numa vícola e tal, dá a entender que tem um pessoal separando, né, os que estão em perfeito estado, ali não estão com defeito, e o resto vai sendo, parece que moído, né, Marcos? Pra virar ração. É isso, então, no Baraka tem uma cena forte e tal, que é uma releitura dessa cena do Chaplin, e no Baraka tem uma outra cena maravilhosa, que aparece um conjunto de apartamentos. Manja aqueles prédios que mora 8 mil pessoas em apartamentos. Sim. De 2x2. Aí ele focaliza isso. Daqui a pouco ele corta para as gavetas de um cemitério. Nossa, muito bom. É, a pessoa engavetada em vida e engavetada depois da vida também, né? E é bem essa coisa do rebanho, né? Que tá indo do início do filme do Chaplin, né? De duas imagens que acabam as duas juntas, criam um terceiro significado aí. Mas, né, sabe uma coisa que eu gosto do Chaplin? Que por mais caótico, por mais crítico que seja o Tempos Modernos, o Chaplin nunca perdeu, em momento nenhum durante o filme, ele não perde a esperança na humanidade. Nem das pessoas, nem na humanidade dos personagens dele. Porque nenhum dos personagens ali se entregam, por exemplo, viram assassinos. Você vê a questão do cara brigando pra não morrer de fome, né? Que é o cara que invade a loja de departamentos e tal. Mas, assim, uma coisa que me embrutece, por exemplo, o próprio Lars von Trier, que eu falei agora há pouco, o Lars von Trier é um cara que já desistiu da humanidade, né? Pra ele, ele quer mais. Ele quer mais que caia um planeta na Terra que acabe logo com tudo. Ele é depressivo, ele, né? Ele é muito, né, depressivo. Então, assim, eu gosto do Chaplin porque ele tem aquela coisa, cara, a sociedade tá uma merda, tá todo mundo se fudendo, tem um filho da puta que tá ganhando um rio de dinheiro em cima da carcaça de 10 mil passando fome, mas mesmo assim, em momento nenhum, você vê aquele desamparo dos personagens com relação a acreditar na humanidade, acreditar na sociedade. Você vê isso, por exemplo, no momento em que ele conhece a garotinha lá que foge com ele e tal. É um amor muito paternal, né? Ele não é um amor sexual, porque a personagem... É bem casto. É bem platônico, né, a parada. Totalmente. Ele dorme, eles arrumam uma casinha, eles brincam de casinha, que também é uma outra crítica, eu acredito que seja uma outra crítica, uma crítica do Chaplin também. Você vê todo mundo passando fome, você vê uma casinha perfeita, que sai um cara com seu macacãozinho de jeans. American Way, né? Of Life. American Way total, né? E aí ele até vira pra ela e fala assim, você consegue enxergar a gente nesse conto de fadas? Aí ele começa a imaginar, aí eu acho muito foda essa cena. Ele chega em casa e tem a macieira sai dentro da janela, o bicho pega uma maçã dentro da janela. Não, ele pega uma laranja, e tem uma vaca que para, né? Ele manda a vaca parar. É o jardim do Éden da classe média, né? Isso, exatamente, exatamente. Exato, aquilo ali pra ele, eu acho muito foda isso, aquilo é o paraíso pra ele, né? Assim, pro vagabundo, o paraíso é você poder ter uma vaca e tomar o leite direto na vaca. E mesmo assim, ele ainda tá fazendo uma crítica que ele tá dizendo, não a industrialização, natureza, sacou? Ainda tem isso. O paraíso é ter leite fresco e frutas frescas, não é ter enlatados e conservantes, né? Exatamente. Isso que eu acho foda no Chaplin, que me emociona, que é aquela questão da emoção que eu trouxe no início, que é um personagem cômico e dentro da miséria, dentro da merda, ele ainda não perde a esperança nem na humanidade dele, nem na humanidade, vamos colocar, americana. Dentro daquilo ali ele consegue fazer piada. O vagabundo é um personagem tão carismático, é um personagem tão apaixonante, porque ele é um personagem que vive na merda, mas ao mesmo tempo ele ri, ele faz piada da merda em que ele tá vivendo. Eu gosto muito do Chaplin, cara, eu tenho um carinho, é um filho da puta. Ó, vamos falar logo agora. Charlie Chaplin, Pereira da Silva, era um filho da puta. Pegava menor de idade, era um ditador do caralho no cinema. Rapaz, mas, cara, os gênios são filhos da puta. Por isso que eu sou assim, meu amigo. Aí... Ô, coitado. Aí, mas, cara, não tem como você não gostar de um filme desse. E o Tempos Modernos, pra mim, é um filme que eu trato com muito carinho. Eu acho sensacional também a mensagem de esperança. As pessoas precisam da mensagem de esperança, né? Pra poder continuar. E ele era um gênio dentro disso, né? Porque a mensagem era de esperança, mas ele mostrava pras pessoas, olha, vocês precisam ter esperança, mas vocês precisam lutar também. Uhum. Entendeu? Porque só a esperança, exatamente, sem você fazer nada, Não tem valor. Ele pegou aquele período pós-Primeira Guerra que tava todo mundo à beira de cortar os pulsos, né? E antes da Segunda, né? Em que depois de um tempo começou-se a se ter esperança que o caminho errado que a humanidade tomou ia ser corrigido, né? Então ele meio que foi um grande expoente dessa esperança toda lá dos anos 20, né? Entre os anos 20 e os anos 30. Sim, depois a gente viu que a esperança não deu muito certo. Mas enfim, isso já é outra história. O que eu acho que é importante é, por exemplo, o Tempos Modernos, ele foi lançado em 1936. Ele era quase um documentário, cara. Aquela cena onde eles chegam, ele sai da prisão pela 15ª vez, né? Porque qualquer coisa ele era preso no filme. O bicho respirava, tava errado e ia preso. Passava uma semana na cadeia e saía. E fazia amizade com os guardas, cara. Isso que eu adorava. É. O quartinho nele, internet, com dentro da cadeira, era ótimo. Era tipo assim, uma caminha de fronha, assim, toda bonitinha. Uma cadeira de balanço, o bicho lendo jornal, quadro fazendo na assim. Parede. Quadro na parede. Aí o guarda, velho, assim, todo folgadão do lado dele, trocando uma conversa. Cara, e ele lendo o jornal e fazendo assim. Ai, meu Deus, essas pessoas. Cara, isso é muito legal, velho. Não, e a maneira como ele consegue, né? Que é engraçado, porque ele fica muito doidão e quando tem a rebelião, ele vai e luta contra os caras, né? Pra tentar ajudar os guardas, né? Você fica até assim sem entender, né? Por quê? Não, e o próprio vagabundo, o próprio personagem do vagabundo nunca foi um bandido, né? Ele sempre que rouba ou sempre que ele pegava era pra se alimentar, cara. Que é completamente aceitável. Ninguém nunca vai achar que o cara que rouba pra se alimentar, que esse cara é errado, ou que esse cara é um vagabundo que não quer trabalhar, sacou? Sempre, sempre, em todos os filmes dele, cara. Mais curta-metragem, até o mais comprido dos longas, o vagabundo, sempre que rouba, que faz alguma coisa errada, toma vantagem, é porque ele tá com fome e ele quer se alimentar, cara. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, que a gente tava falando, quando ele sonha com a casinha bonitinha, o paraíso, ele sonha com a casinha, o paraíso, e o que, que ele tá fazendo quando ele chega lá? Comida, cara. É comida. É a árvore da fruta, é o leite, sabe? O bifão, né? Aquele bife gigante, né? O bifão é poesia, né? Quando ele sai da cadeia, a Paulette Goddard, mas ela também, ela é a versão feminina do vagabundo. Ela rouba pra comer, ela pega a banana, joga pras crianças. É meio que o Robin Hood da comida, né? E aí ela fala pra ele, olha, eu achei uma casa, é linda, maravilhosa, vamos lá ver e tal. Quando eles chegam na casa, cara, é num terreno baldio, assim, tipo num lixão, e a casa é caindo aos pedaços. Cara, que lugar feio, né? É um barraco, né? Um barraco, e é um barraco favela mesmo, sabe? Parece de papel, né? Exato. E isso é o retrato da época. Quem tava desempregado, quem não tinha onde morar, juntava quatro paredes de madeira vagabunda e ia morar nesses terrenos baldios, cara. Quando ele chega naquela casinha, a casinha tá caindo aos pedaços e ele acha, porra, massa pra caramba tá numa casinha daquela. Uma graça. Casa com piscina, porra? É, tinha uma piscina mesmo, tinha um laguinho, né, cara? Tinha um córrego. Bom, mas tem uma frase maravilhosa que ele fala um pouco depois dessa cena, que quando eles começam depois a sonhar que aquela casa é o paraíso da classe média lá e tal, que ele fala, nós vamos realizar esse sonho nem que eu tenha que trabalhar pra isso, né? É? Filho da puta, né, cara? Nem que eu tenha que trabalhar pra isso. Olha o seu Madruga aí, onde é que ele aprendeu. Eu vou te dar marca. O vagabundo, o personagem, ele até queria trabalhar, mas o bicho imbecil, né? Senhora. Não, mas ele não dava sorte, cara. O que eu acho legal do vagabundo é, por exemplo, ele, e isso é uma coisa que, assim, não sei se vocês sabem, mas na cronologia filmografia do Chaplin, o Tempos Modernos é a última aparição do vagabundo. Sim, né? Verdade, é o último filme do personagem. É o último filme do personagem. É o adeus do Carlitos. Exato. E em todos os filmes, todos os curtas, todos os médias e tal, que tinha o personagem, ele terminava o filme sozinho, andando, em busca do horizonte. Sim, verdade. Tocando a música do Hulk, né? Ah. Toca aí, viu? Tinha a música do Hulk, o pessoal lembrar. Thank you. Bill Bixby fazendo história, hein? Não, essa é a música triste, né? Porque, pô... É, essa é. E ele ia embora sozinho, né, em todos os filmes. E o último filme do Vagabundo é quando ele finalmente confia em alguém, se entrega verdadeiramente, sei lá, ao amor, fica junto com a mulher e vai embora os dois sorrindo. E ele mesmo diz, não, tem que sorrir, vamos... Assim, eu não sei o que o futuro me reserva, sabe? Mas a gente tem que encarar com bom humor. Eu acho que é isso, né? Não, e dá uma raiva, né, cara? Porque na hora que ele consegue um emprego, na hora que ela consegue um emprego, naquela recessão fodida, porque isso ainda era na época da recessão, ela consegue emprego como dançarina de... Uma dançarina de... Tipo, faz apresentação num café, que, cara... Na boa, sinceramente. Paulette Goddard podia ser uma ótima atriz. Mas vai dançar mal assim lá da casa do caralho, né, velho? Meu irmão, a mulher parecia que tava com cãibra nas pernas. E ela, né, se esforçando naquela coisa e parará. E o Chaplin foi. Aí o vagabundo chega pra cantar e também não canta porra nenhuma. Como é que é, Bruno? Ele cantando. I like a cinema. La spinach o la bouchon, cigarette portobello, si racchi spaghetto, ci le tu la ti la tua. E o nego? É uma mistura de três línguas, né? Italiano, francês e espanhol, né? Eu achei que era uma mistura de Adoniran Barbosa com Vicente Mateus, aquilo. Enfim. Nossa. No contexto da história, ele perde a letra da música. Mas isso é genial, né? É o Chaplin dizendo que ele não precisa de letra pra você entender o que ele tá falando. E você entende a música todinha, corporal, né? É, porque ele faz só no gestual. Corporal, ele faz a moça... Ele faz a mocinha, que diz que tinha peitinho, tem bundinha, que ele faz assim com a mão, tinha um peitinho, tinha uma bundinha gostosinha, e o cara fica interessado, aí vem a história, o cara vem, cumprimenta, não sei o quê. Um cara bota, cheio da grana, vamos, com barrigão. É, vamos chamar de carro, vamos passear de carro, aí enquanto tá tentando passear de carro, o cara tenta pegar na mulher, a mulher dá um tapa nele. Assim, você entende tudo e o cara tá lá no bagaricatura more, cerebacere flore. E você entende, cara. Entendeu? É verdade. É genial, cara. É genial. Muito bom mesmo, né, cara? É muito legal. Je notre solemina, je notre socancina. Je laisse trop sa vita. Je la passe à la toi. Só pra completar essa cena da canção tal, em três línguas ou em quatro línguas, não sei, e tal, a hora que ele vai entrar, que ele dá aquele jogo de braço e a munhequeira sai voando onde tava escrita a letra da canção, foi uma das gargalhadas que esse filme já me arrancou, viu? E pior que eu já vi o filme antes e ri de novo, né? Impressionante. Sabe uma cena que eu ria pra cacete? É, hoje eu não ri mais porque eu já vi... vilhões de vezes essa cena. Quando ele tava lá na esteira de produção, aí os caras botavam aquela máquina maluca pra ele se alimentar, aí vinha aquele mata-borrão. É demais, cara. Cara, eu achava, eu morria de rir, que o mata-borrão vem numa força, cara. E é rapidão, fica assim, é pá, pá, pá, pá, pá, pá. E o negócio vai na boca e quando volta ele, pá, ele, cara, eu cagava de rir com aquilo ali, cara. Nossa senhora, sério, eu chorava de rir. Vocês percebem que nessa cena ele continua trabalhando? Continua. Pois é. Porque o princípio era esse, é igual o cara falou, não pare de trabalhar, né? É muito bom porque a máquina dá o chabu lá e os caras começam a consertar. Foda-se o cara, né? Neguinho não tira ele pra testar a máquina, não. É aquele negócio do homem ser descartável, né? Uhum, exatamente. O importante é a máquina, não é o homem. Cara, esse é muito sinistro, velho. Não, acaba o Chaplin, coitado do vagabundo lá. Tá todo estrupiado, porque a máquina quase que violentou ele. Deu uma surra nele. Deu uma surra nele. E o cara, essa máquina não é... Não, a máquina não é prática. O cara vira as costas e vai embora, velho. O cara tá lá caído. Caralho, velho. Que pariu. Nocauteado, velho. A máquina passou por cima dele como um trator, velho. Cara, sabe o que é pior? Que hoje em dia... A gente tá falando isso corriqueiramente aqui no programa. Mas assim, falando mais pontualmente... Cara, não mudou porra nenhuma, bicho. De 1929 pra 2012. Continua hoje, a mesma coisa. O desemprego continua alto. O desemprego, né, continua alto. Você tem salários pífios. É, você tem senhores do engenho ainda no Brasil. Não adianta dizer, mas tem. Você tem hoje em dia aquele trabalho de escravatura, que nem que trabalha 16 horas trabalhando, não ganha hora extra. E, porra, é daquele jeito, o cara tira meia hora pra almoço. Que você tá doido, gente, pelo amor de Deus. E as greves e os protestos continuam sendo tratados com borrachada, né? Ué, Brasília aqui outro dia, não foi, Bruno e Leonardo? Eu não tô mentindo. Foram os professores que foram fazer greve, chegou a polícia e desceu o cacete. Abraça, porra, aí. Sabe uma cena que eu acho muito, muito, muito bonita? É aquela cena que ele tá andando de patins, né? Ah, e aquela cena é icônica. Aquela cena é um dos marcos. É muito linda. É não, e a maneira como ele utiliza, né? Dá pra ver que o cara tem uma habilidade pra andar de patins, andar por cima. Uhum. Nossa, é legal, é mesmo. E ele tava vendado naquela cena, parece. Isso. Né? Humilha, né? Agora, vocês sabem se aquilo era um buraco mesmo ou era um... Pois é, eu queria saber isso agora. Cara, eu vi, o Miotti me emprestou o DVD. Como DVD versão digital, você vê algumas coisas meio que cenário pintado e tal. Eu notei dois. O início, quando os trabalhadores estão andando pra ir pra fábrica, aquela fábrica no fundo é pintada e... Se os meus olhos não mentiram pra mim, aquele buraco real também é pintado. Ah, com certeza, porque imagina se ele ia, né, se arriscar, né? Cara, Chaplin é aquele tipo de cara que, se precisasse, eu acho que ele faria. A genialidade dele, como diretor, ele botou um degrauzinho, vocês perceberam? Tem um degrauzinho, quando Tem. Chega naquele ponto, por isso que ele tá andando, se ele bater no degrau, ele sabe que pode ser o perigoso pra ele cair. Isso. Que legal, né? É, podia ser o salva-vidas dele, né? Seria pra ele ter uma noção de onde tá, né? Naquele momento, já que ele tá vendado. O que eu acho muito bom é que ela percebe que ele tá dançando à beira do abismo. E aí ela vai lá falar com ele, e quando tira a venda que ele vê, cara, ele quase cai. Ele para de andar de patins, né, cara? Ele não consegue. Não, ele fica assim... Sabe desenho animado, cara? É inacreditável. Ele fica... Quase cai lá. E aí depois eles vão embora. E aí ele vai andando de patins, assim. Ele fica tirando a roda do chão, sabe? Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Miotti, aquela cena da engrenagem, como é que foi feita aquela cena, cara? Você sabe como é que foi, não sabe? Sei mais ou menos, né? Eu sei que... Eu acho que ele tava lá mesmo, né? Assim, fazendo aquela descida lá. Deve ser alguma esteira mesmo pra descer lá. Ele ficar todo maleável. A cena de volta, eu sei que a câmera voltou. Retrocedeu, né? Ele não tá voltando porque até quando ele chega lá em cima, a cena tá mostrando que tá voltando mesmo. A filmagem, né? É um reverso. É um reverso. É o RW, né? Rio. É o Rio. É o Rio, né, velho? É o Rio e o FF. Isso. Eu vi uns cortes de edição ali. Tem. É, na hora que ele tá descendo, dá um corte, aí de repente você vê que pula um frame ou dois ali. Então provavelmente aquilo ali foi feito em mais de uma etapa. Mesmo assim, na minha opinião, é impressionante. O que eu acho muito maneiro, eu não sei se vocês sabem, o normal, quando você filma um filme... Não, filma uma gaveta. É, eu ia falar isso. Eu ia falar assim, você filma uma foto. Quando você pinta um filme... É, deixa eu corrigir. O normal, quando você roda um filme, é filmar ele em 24 frames por segundo. Essa é a velocidade normal que a gente está acostumado. O Chaplin, como ele não precisava do som, que só funciona a partir de 24 frames por segundo, ele filmava em 18 frames por segundo ou até 16. É por isso que a gente acha que o Carlitos é tão rápido. Ele corre pra caramba, sabe? Assim, tem uma cena que ele sai daquele barraco e fala: agora eu vou arrumar um emprego, não sei o quê. E ele sai correndo, deixa até fumaça pra trás. É porque tá a 18 frames por segundo, cara. Parece... Não, mas parece brincadeira, mas eu tinha me perguntado isso hoje à tarde, quando eu tava vendo o filme. Eu esqueci de perguntar isso pra vocês. Que bom que você tá falando isso, cara. Eu ia justamente perguntar por que que o filme é tão aceleradinho. Ele dá umas aceleradas assim do nada, né? Não, a cena do cais, da menina também, na hora que ela tá fugindo, que ela vai pulando nos barquinhos, né? Tudo bem rápido, né? Cai, levanta. Exatamente. Por que que é rápido? Porque ele filmava, ele rodava em 18 frames por segundo. Então dá a impressão de realmente estar mais rápido, corrido, né? Mas tem alguma razão pra isso? Algum motivo? Deixar mais caricato, era né? Era o estilo também dele, deixar mais caricato. Pra deixar mais comédia, né? Não, e se a gente for pensar no quanto de coisas que acontecem nesse filme que tem, na verdade, 1h20, todo o ritmo é frenético, né? A própria edição mesmo e a quantidade de reviravoltas, as próprias cenas mesmo, as gags visuais dele são muito rápidas, muito velozes, né? O filme todo é aceleradinho, né? Exato. Sim, exatamente. Exatamente. E essa cena das máquinas, depois ela é repetida quando ele tem o segundo emprego na fábrica, que ele vai trabalhar como ajudante do mecânico. O mecânico também fica preso na máquina, ele dá almoço pro cara com o cara preso na máquina, né? Que é fenomenal. Aquilo ali é excelente também, cara. Que aquilo ali é uma cutucada que ele dá também na classe trabalhadora, né? Que o cara vira e fala assim: o cara tá preso com a sua cabecinha pra fora, o cara toca a corneta, sei lá, aquele. O cara para, ele olha pro cara e fala: ó, dá licença porque agora é meu almoço. Cara, que filho da puta, velho. O cara para do lado, aí chega o cara que tá preso na máquina e fala assim: me tira daqui. Ele falou: agora eu não posso, agora eu tô almoçando. Aí o cara vira e fala assim: tá bom, então me traz lá meu almoço. Aí ele começa a dar almoço pro cara, eu preso na máquina. Não, e ele tenta mexer nas engrenagens, mas elas pararam também, né? Ele tenta fazer, mas não tem como, cara. De novo, o lance da comida. Sempre a motivação de todo mundo nos filmes do Chaplin é se alimentar, cara. Toda vez que você vê o vagabundo, quando ele tá, tem aquele do cachorro. Não sei se vocês conhecem esse filme. É um curta-metragem. Vida de Cachorro, eu acho que é. É um dos mais famosos dele. Acho que eu já ouvi falar. Ele passa o filme inteiro tentando descobrir como é que ele vai alimentar o cachorro. Ah, eu já vi esse curta. É lindo também, né? É lindo, maravilhoso. É, na Corrida do Ouro também, tá todo mundo querendo achar ouro e ele tá querendo achar um rango, né? Isso, exatamente. A relação do Chaplin ali, do vagabundo, na verdade, com a comida é emblemática sempre. É por isso que ele ajuda o cara a comer. Ele nem come aquela hora, mas ele ajuda o cara lá. Pô, uma coisa que eu reparei foi na marmita do cara, porra. Tinha frango, tinha... Tinha um rabanete gigante, né, cara? Cara, tinha um pato imenso naquela merda. De repente, Bruno, eu acho que é o próprio personagem. Essa questão da relação dele com a comida é a maneira como ele quis construir o vagabundo. Um personagem, assim, que não tinha apego. Ele não tinha apego material, né? É uma coisa assim, cara, ele precisa comer. Isso ele precisa sobreviver, exatamente. Acabou, ele não tem apego por dinheiro, por luxo, por nada. Ele só precisa comer. Mas como ele não trabalha, que ele não tem apego à matéria, ele precisa se virar pra estar comendo, né? Não, por exemplo, tem uma hora que ele vai preso porque ele entra no... restaurante. Cara, aquela cena é ótima. É quando ele quer ser preso, velho. Ele quer ser preso. Aí ele vira e fala assim: quer saber? Eu vou ser preso nessa porra. Aí ele pega duas bandejas. Cara, que bandejão, né? Ele pega dois bandejão, enche de comida, come que nem um porco, pega um palito, bota na boca, chama o guarda e fala assim: ó, aqui tá a conta, eu não vou pagar. Paga pra mim, ela paga pra mim. É o guarda-belo, né? O guarda-belo fica segurando na mão dele, né? Na mãozinha dele. Enquanto tá ligando, ele vai na charutaria lá, sei lá, e dá doce pra criançada, né? Distribui doce, pega charuto. Cara, dá doce da criança, pega charuto. Pega doce. Outra coisa emblemática em relação à comida. Quando o vagabundo conhece a órfã, ela tá roubando um pão. Isso. É um detalhezinho bobo, mas que faz toda a diferença quando você entende a relação dele com a comida. Assim, é a vida dele, ele vive pra comer. Não que ele seja gordo. Ele quer viver, então ele pra viver, ele precisa comer. Ele apronta mil confusões pra poder comer, cara. É isso. Os operários também, os amigos, os antigos amigos dele de fábrica, quando invadem a loja pra roubar, invadem pra roubar comida, né? Não é nem pra roubar as coisas que tem lá. Exatamente. O Chaplin tinha escrito que o cara lá ia roubar a prataria daquela loja de departamentos. Mas aí ele mesmo pensou bem e falou: não, mas peraí, aí vão achar que ele... A partir do momento em que o cara resolve roubar a prataria, ele é bandido. Se ele tá roubando só comida, ele não é bandido. Entendi. É um sobrevivente, né? É um sobrevivente. A humanidade não se divide em heróis e tiranos. As suas paixões, boas e más, foram lhe dadas pela sociedade, não pela natureza. Outra questão também, apesar que naquela época não era crime, por assim dizer, mas a cocaína também, ele utiliza a cocaína como alívio cômico, né? Tem alguns blogs, Rodrigo, que eu vi que era rapé, né? Mas eu acho que ele queria falar de cocaína mesmo, não era rapé, né? Rapé branco em pó e que o cara fica estrequinado. Eu nunca vi rapé deixar ninguém estrequinado, não, enfim. Pode ter sido rapé o objeto de cena, mas no próprio filme, filme, a legenda parece cocaine. É. E é legal que o efeito da cocaína não tem nada a ver, né? Ele come, ele dá uma garfada na cocaína e o negócio vem... Cara, ele joga pro lado. Eu acho massa que ele fica corajoso pra cacete, né? É, isso aí já é muito massa. Antes, assim, ele encarava aquele grandão, mas ele ia até certo ponto, né? Assim, o cara, o bandido que tá do lado dele, ele até encara na malandragem dele aquele negócio do lance do pão, né? Que ele vai dar uma cutucada no cara, meio de chavada, assim, pega e tal, come um pedaço de pão, no final ele acaba pegando o pão, né? Mas quando ele acidentalmente cheira a cocaína, que ele fica ligadaço, ele fica mó corajoso, enfrenta o cara, taca comida no olho do cara. Ô Bruno, não, e ele coloca, ele passa a mão no nariz, fica com mó borrão de fica, cara, no bigode. Não, e aquela marchinha na hora de ir embora, que ele fica dando umas voltinhas. Que ele fica rodando, assim, né? Muito engraçado. É muito engraçado, cara. Aquilo ali que é a questão do mesmo do mímico mesmo, né? Uhum. Que é o palhaço, aquilo ali é palhaçada, aquilo ali é palhaçada de circo, cara. É, mas ele teve que botar uma coisa muito cômica pra uma coisa muito polêmica, que é a droga, né? Uhum. Exato. É isso que ele fez aquilo ali. Apesar que naquela época, a cocaína, Freud, ele usava cocaína, mas naquela época a cocaína ela não era tão marginalizada como ela era hoje. Por exemplo, a cocaína, ela sabia-se que fazia mal, mas, por exemplo, não era aquela coisa assim, meu Deus, sacou? Botar cocaína hoje num filme, caralho, tem cocaína no filme. Não sei se eu tô me fazendo entender. É, não era, não tinha esse teor que se tem hoje em dia. Eu acho que ele foi crítico mais uma vez, porque imagina se o pobre, o povão, tinha condições de comprar droga, né? Se não tinha condições nem pra comprar comida, né? Imagina se ia conseguir consumir drogas, né? Mas ele também mostra que existia consumo dentro da prisão, né? E a tentativa dos agentes carcerários lá de reprimir isso, né? Sim, não, sim, é verdade. É excelente. Outra coisa que eu acho que também é interessante é essa coisa do medo anticomunista e do agitador comunista, que na verdade em 1936 não tinha essa histeria anticomunista toda, ia ser um pouco mais pra frente. Eu acho que ele também anteviu isso um pouco, né? Sim. Nesse filme. É verdade. Cara, isso é retratado de uma maneira que coisa fantástica. Internet, pra você que nunca viu, a coisa é desse jeito. O personagem, o vagabundo, destrói um estaleiro inteiro. Uma coisa assim, mais ou menos isso. E aí, ele tá indo embora, que ele... A legenda do filme é, ele decidiu voltar pra cadeia. E aí, ele tá entrando numa rua, tá andando numa rua, de repente passa um carro, sei lá, um caminhão, cai uma bandeira, que supostamente é uma bandeira vermelha, a gente não sabe o que é preto e branco, mas supostamente é uma bandeira vermelha, a bandeira cai, ele na maior das boas intenções, cara, aquilo é ótimo, aquela cena é muito bem coreografada. E muito bem filmada também. Ele pega a bandeirinha e fica acendendo, ele fica balançando assim, cara, rapidão, e ele, a bandeira, rapidão assim, sacou, cara, de repente sai uma multidão, sabe-se lá, vinda da onde, e junta atrás dele, isso. E o bichinho fica... Cara, isso, cara, liberdade ou morte, velho. Quando chega a borracha comendo, velho, ele apanha sem saber, né, velho? A cara do Chaplin, velho, muito na hora que a polícia chega, não, o bicho é o líder. Que nem barata todo, você é o líder. Aquele frame em que aparece o pessoal da greve atrás dele, ele fica parecendo que ele tá na frente, né, incitando todo mundo. Sim. Ele é inspirado num quadro famoso soviético, A Greve, né? Ah, é? Então é exatamente não, a mesma posição e tudo, o pessoal tá ombro a ombro, ele reproduziu o quadro ali. É claro que depois o pessoal, né... Se pegou nisso também, né? Ah, que legal. Pra criticar o filme e criticar a figura dele mais pra frente, né? Agora, só pra gente dar um adendo histórico aqui, as bases do comunismo se fundaram em 1802, tá? E, assim, Lenin morreu em 1924. Então, 1936, o negócio já era bem conhecido, cara. Stalinismo já, né? Já tava na fase Stalin. Já tava no Stalin e o couro comendo, cara. Uhum. Assim, de repente não estava tão ativo nos Estados Unidos, assim, já era uma coisa conhecida. Não preciso me drogar para ser um gênio. Não preciso ser um gênio para ser humano. Mas preciso do seu sorriso para ser feliz. Agora uma cena que eu gostaria de que a gente comentasse um pouquinho também é aquela cena da loja de departamentos, né? Que é aquela cena, pra mim, também, que a gente tá falando um pouquinho da questão do patins e tal, daquela brincadeira toda que ele faz, mas eu acho aquela passagem pela loja de departamentos do vagabundo e da menina de rua excepcional, porque ali ele tá mostrando a questão do consumismo, cara. Porque, bicho, que loja de departamento era aquela? Você tinha cama, mesa e banho... Você tinha comida. Cara, e cada bolo, uns bolos grandão, não era? Nossa, me deu uma fome quando eu vi. O bolo, ele era tão grande que ele corta o bolo, não é com a faca assim, descendo a faca. Ele vai cortando a faca igual bacon. Ele vai cortando assim, rápido, pra cair aquele pedaço de bolo grandão, assim, aquele monte de sanduíche. Enquanto uns estavam passando fome, sem ter emprego, morando na rua, tinha gente que estava ainda vivendo na fartura, né? E é muito bonito e muito simpático que ele, logo que ele arruma um emprego lá, ele tem a ideia de proporcionar pra garota um pouco daquilo que ela nunca teve, né? Ele tá mais preocupado em dar aquilo pra ela do que ele ter a chance de usufruir aquilo quando não tá ninguém olhando, né? Isso também é muito bonito. É o máximo que você vai ter, que nós vamos ter, mas olha aqui, isso aqui é um conto de fadas, uma cama maravilhosa, um casaco de peles lindo, fofúximo, comida a dar e viver, a vender, mas isso só vai durar até a hora que a loja abrir. Isso é muito legal, Bruno. E essa cena deletada? Ele filmou um final diferente que ele achou que ia ficar pesado demais pro que ele queria, e ele acabou botando o final que a gente conhece nos dias de hoje. A cena era o seguinte: no período em que ele fica preso pela última vez, ele passaria um pouco mais de tempo na cadeia, se não me engano, 10 anos, uma coisa assim. E quando ele saía, a menina tinha virado freira. Caraca! Sinistro, né? E aí ele ia encontrar com ela, e aí quando ele chegava lá, encontrava ela de freira, e aí ele se sentia muito triste, desesperançoso, mas mesmo assim feliz por ela, porque ela tinha... encontrado alguém. Se dado, né? Bem, né? Se dado bem, pô. Freira come pra cacete e tal. Ai, meu Deus. Olha o que o cara me subtrai da cena. O cara perde o grande amor da vida dele, aí vem o filho da puta e fala pra mim: não, ele tá feliz porque... feira come pra caralho, né? não ia dar pra terminar com o Smiley, né? Puta que pariu, é um gênio! Um gênio, uma porra dessa! E aí um gênio! E aí o final seria ele andando, como todos os outros filmes, andando em direção ao horizonte sozinho, né? E aí ele achou que ia ficar pesado demais, afinal de contas a feira come muito. E aí? Mas, Bruno, a freira, ela aparece gorda no final? Não. Mas aparece alguma freira e ela é gorda, com certeza. Ah, então tá explicado. No documentário que eu tenho do filme, eu tenho uma versão em DVD que saiu numa coleção do Chaplin da Warner. É uma versão dupla, né, o filme. O segundo disco é o disco de extras, tem alguns documentários, e ele fala isso. E tem umas cenas dela vestida de freira, né? Olha. Mas só. É só foto, não é filme, né? Não, ele não tem a cena em si. Ele tem só imagens, tipo bastidor, alguém que estava lá fotografando, registrando. Tem alguns trechos desse documentário no YouTube, viu? É de 83, da BBC. Mas vocês, né, acham que esse final teria sido melhor do que o final que ele acabou deixando? O que, que vocês acham? Não acho, não. Poderia ter sido um final mais... como é que eu vou dizer? Mais honesto, em virtude dos acontecimentos, mas não teria sido um final Charlie Chaplin. Ia ser meio bizarro, né? Aparecer uma freira gorda, já pensou? Não, ia ser aquela cena assim, a freira, ele ia terminar sozinho, ia ser aquela coisa assim, como o Bruno falou, né? Ele tá feliz, mas ao mesmo tempo ele tá feliz por ela ter encontrado um caminho, mas tá triste por ele ter perdido um amor, e aí ele iria continuar a jornada dele sozinho. E o Chaplin, a gente sabe que o Chaplin, ele, como a gente vem falando, ele tinha aquela coisa do otimismo, né? Um certo otimismo, mesmo não, no final. Mas todos os outros filmes do Vagabundo terminam assim, né? Não termina mal, isso que eu quero dizer, né? Não termina mal. Ele vai embora, mas não termina mal, né? Termina com aquela esperança, né? Sim, exatamente. Mas, assim, ele não fica com a mocinha. Nos outros filmes, ele tá sozinho depois. O que eu acho que é interessante é que esse, por ser o último filme do Vagabundo, eu acho que ele terminou da maneira ideal, porque a gente vê que o Vagabundo era um cara que lutava contra tudo e contra todos na vida dele, porque era sempre ele contra o mundo, porque era o mundo inteiro querendo foder ele. Sim, o tempo todo, exatamente. E ele não dava sorte com mulher, né? Porque as que ele se apaixonava ou era cega, e ele não dava sorte. E esse, por ser o último filme do Vagabundo, eu acho que ele aceita, na hora que ele ajuda ela a fugir dos caras lá do orfanato, do governo, que estão indo para buscar ela porque ela tinha fugido de ser cuidada pelo Estado, na hora que ele ajuda ela, ele aceita a condição de, ok, você é igual a mim e eu preciso estar junto com você. Exatamente. E é justamente nesse final que começa a tocar a música Sorria, Smile, que foi feita pelo próprio Chaplin, e que ela toca muito curtinha, ela toca durante o filme, mas ele dá muito mais ênfase à música bem no finalzinho, que inclusive a última frase, né, que não tem, porque o filme é mudo, mas assim, a última fala do vagabundo pra menina de rua é Sorria. Aí ela sorri, aí eles dois vão embora pro horizonte, e eu vou começar a chorar já. Ele é gênio também em fazer trilha sonora. Não é só a Smile que é dele, ele tem muita música. Toda a trilha sonora do filme é dele. Dirigia, escrevia, ele fazia quase tudo. Ele dirigia, escrevia, pegava as atrizes, o cara era foda, o cara era foda. A trilha sonora, ela era gravada, lógico, era executada por uma orquestra, enfim, depois era colocada. E ele regia, muitas vezes, a orquestra que estava executando a música. Eu acho impressionante é que em alguns momentos do filme, não sei se vocês percebem isso, a trilha sonora dá algumas coisinhas, assim, dá uns pequenos movimentos de movimentos corporais do Charlie Chaplin. Eu não sei se vocês percebem, por exemplo, ele tá andando assim, daqui a pouco ele dá um negocinho assim com a perna e aí faz piruli, piruli, piruli, sabe? É muito legal, cara, é muito legal, um toquezinho assim, de mestre mesmo. Quando a trilha é escrita pelo próprio cara que é roteirista, é o produtor, é o ator e é o montador do filme, então é outra coisa, né? Ele tem uma noção de conjunto ali do negócio que dá pra copiar, né? Mesmo quando é o melhor músico ali, conhecedor de cinema que tá fazendo a trilha, não é a mesma coisa que o cara que tá fazendo tudo, né? E agora, você que tá escutando esse podcast, a gente vai mostrar um trechinho da versão do Djavan, que ficou lindíssima, da versão do Smile do Charlie Chaplin. Quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri. Vai mentindo a tua dor. Olha que bonitinha essa música. É bonitinha essa música, né, cara? É bonita mesmo. É linda. Muito linda. É muito linda mesmo. Eu prefiro a versão da Natalie Cole. Dessa vez eu vou ficar com os brasileiros. Eu prefiro a do Djavan. Pra mim, o Djavan interpretou como ninguém. Muito melhor, inclusive, que o próprio Michael Jackson. Que és feliz. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso cante, chore, dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Todo mundo irá supor que és feliz. Queremos agradecer imensamente aos queridíssimos amigos Angélica e Marcos. Muito obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Prazer. O prazer foi meu. Deem um recado, por favor. Onde é que o pessoal pode encontrar? Onde é que os internéticos podem encontrar vocês? Podem nos encontrar no cinemasmorra.com. Olha só. Então, se você curte aquele cinema mais alternativo, cinema mais cult, ou Guerra dos Tronos. Também. Ah, isso mesmo. Agora no mês de abril, a gente vai acompanhar aí os episódios da Guerra dos Tronos, né? Como a gente fez ano passado. Então, a gente espera que seja bem bacana, né? E eu agora vou fazer aquilo que eu acho indelicadíssimo, mas eu tenho que fazer. Convidar. Quando é que vamos chamar pra Guerra dos Tronos? Eu sabia. Quando você quiser. Nós vamos gravar, eu acho que toda segunda. Eu li os né? livros! Eu Opa. Vi! É só aparecer, é só avisar que participa sim. Ah, mas vai ser muito bacana ter o Rodrigo também com a gente lá, viu? Sim, com certeza. Vai ser ótimo. Já tá convidado. Eu tô vendo pela voz da Angélica. Claro, vai ser legal. Ele tá lá. Um dia. Quem sabe? É muito bom esse podcast, não? É muito legal falar de Guerra dos Tronos. A gente gosta de falar de cinema, mas a gente gosta de Guerra dos Tronos pra caramba. Ai, Guerra dos Tronos é um barato do caramba. C'est mon tia si la mora, la son tia so crevora. Que pé, eu vou falar pra ele pegar uma mulher, pegar uma tora e enfiar no saco dele. Vai rapidinho, vai ficar bom. Mas enfim, Rodrigo, vamos voltar ao chat. Rapidinho, chave. Deixa vale. Eu só. Gente, só interromper um pouquinho. Por favor. Rodrigo. Oi. Onde é que você foi, cara? Por quê? Como assim? O que foi? Você cheirou cocaína, bicho? Eu pensei que fosse um saleiro. Caraca, bicho, você tá muito. Eu, sério, fazia tempo que eu não te via tão elétrico assim, cara. É mesmo. É porque eu gosto muito do Chaplin, cara. Eu adoro o Chaplin. Eu tô impressionado, cara. Sério. O Rodrigo tá cheirando muito rapé, hein? Eu adoro Chaplin, é sério. Sabe, ó, eu vou falar uma coisa aqui agora, Brunão. Você não sabia. Não, vocês vão entender. Vocês vão. Sabe quem que me apresentou o Charlie Chaplin? Quem? Miotti. Olá, olha. Miotti. Olha grande aí, garoto. Miotti. Opa. Porra, nem lembrava disso, foi mesmo? Foi, porra. Você que me mostrou Tempos Modernos. É, grande ditador. Que o grande ditador, que o Miotti sempre gostou muito. O garoto. É, nem lembrava. Aí foi o Miotti que me iniciou, cara. Olha aí. Te iniciei? Ai, gente, você ficou tão gay isso agora. Letter, lesser, pambroca. Vale a pena recomendar o filme também do Robert Downey Jr., ah, né? Com certeza. Talvez alguém não conheça, né, gente? Com certeza. É tão bonito esse filme. Se você, internet, gostou, tá mais curioso, um pouquinho mais curioso pra saber sobre a história do Charlie Chaplin, dê uma pesquisada aí na internet, tem muito material sobre ele. Saiba onde pesquisar, pra não pesquisar e também lugar onde você também não conhece, pra você não saber, levar informação errada. Mas um filme que retrata muito bem a história do Charlie Chaplin, que retrata muitos momentos icônicos da vida dele, muitas criações dele, inclusive a criação do próprio vagabundo, que ele poetiza, e o cara vira e fala assim, o cacete que foi daquele jeito, ele, tá, não foi, mas poderia ter sido, que é simplesmente ele testando um monte de roupa, aí ele chega, e chega no personagem ideal, que é o filme Chaplin, com o Robert Downey Jr., antes de resolver cheirar toda a Carolina do Norte. Sim. Caralho, não, e o filme tem a filha do Chaplin, tem, que é a Geraldine Chaplin, né? Que mulher feia, né, Angélica? É, não, ela ficou feia, viu? Porque, o Rodrigo, ela tem vários filmes do Carlos Saura, ela era muito linda, viu? Como ela também era uma gata. Olha o nome do cara. Ficou uma senhora, né, depois, né? Olha o nome do cara, Saura, né? Vai saber quanto que isso foi feito, né? É. Carlos Saura, né? Sauro, cineasta espanhol. Então, e o elenco, gente, tem Anthony Hopkins, tem o Dan Aykroyd, Dan Aykroyd, né, que é o diretor dos Caça-Fantasma, Marisa Tomei. Gente, elenco maravilhoso. Tem até a Mila Jovovich. Que era a menor de idade. Sim. Dirigido pelo Richard Attenborough, né? Que é um diretor. Vale muito a pena, que gente. Que é o mesmo diretor lindo. Do Gandhi também, enfim, e outras cinebiografias aí, é oscarizadas. O do Jurassic Park, né? Uhum. Isso, que ele aparece no Jurassic Park, isso mesmo. Ó, sim. Não, mas é muito, muito legal mesmo. E vale falar só uma cena muito bacana desse filme, que é quando a Geraldine Chaplin se encontra com o Charlie Chaplin. Que ela abraça ele, que ela na verdade tá abraçando. A personagem é a mãe do Charlie Chaplin, tá abraçando o Charlie Chaplin. Mas quem faz a mãe é a filha do Charlie Chaplin, entenderam, internet? Uhum. Aí ela vai, abraça o Robert Downey Jr., olha pro Robert e fala assim, eu esperei muito tempo pra fazer isso. Cara, ali ela tava abraçando o pai dela. Lindo. Ela tava abraçando o pai dela, mesmo. Não tava abraçando o Charlie Chaplin ali.